Banco Salvador, da 3603, da Centro de Informação, autorização de tráfego para Guarulhos, nível 360. 3603, eu tenho o 340 já aprovado, a informação é correta. O senhor copia o 34, gostaria de encontrar o 36. O 34. Copiado, senhor, pronto, cópia. Pronto. Então, 3603 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 340, decolando pistão no zero com curva à direita, subindo da EL até a posição Leda, após direto posição Bridge. Em Bridge, intercepta para o Zulu no meia, até Bravo até o Zulu, após voo direto posição Trilli, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Controle, opere em 1-20-8, aciona 5-1-5-7 até 3603. Autorizado Guarulhos, nível 340, saída da EL, transição Leda, até Bridge, e após Zephyr Zulu 1, no meio até Bravo Hotel Zulu, e após Trivi. 1208, controle, 5157, transponder, até 3603. Protegimento correto, 3603, portão 612, chame posicionamento. 3603. Desça para o nível 060. No ideal, 060. Fala de gol no 884, identifique chegada da Mari e desça para o 050. Controle Salvador, boa noite, objeto 6720, informação isso. Boa noite, web 6720, identifique, chegada Bonf, desça para 4000 pés, o ajuste no 097. Bonf 4000, 1017, identificou 6720. Aguarde coordenação 5415. Trip 5415, autorizado para o DIONEP. Equipe 5495, mantém o nível 140, no ideal desça para uma centena coordenada com Ilhéus, frequência livre, correção, chame Ilhéus na frequência 1201, não sei se só dá encerrado. Boa noite, Web 6728, informação disso. Boa noite, Web 6728, identifique, chega na Mari, desça para o nível 070. Mari 070, Web 6728. Trip 5298, pode operar a duna? Até para o Diamante, Trip 5298, é o número 3 na aproximação. Poxa, o número 3, estou mantendo aqui 240 nós, ok? Se eu precisar aí, a gente reduz a velocidade. Ah, a velocidade ideal. Bom, obrigado. Web 6720, autorizado a final de LS, desça para 2000 pés, com ajuste no 097, informe estabilizado. 2000 no 097, é facilitado, 6720. 25, no pátio 3, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Táxi chamará. Da 3662, informação. Boa noite, 362, desce ao nível 050, chegada a mar, redução 250. 50 a mar, 250, 362. Objeto 6728, proa de ETAP, desce para 2000 pés. ETAP 84, desce para 3000 pés. Para 3.184. Bebe 5218, 4.000 pés. 5218, trip para 4.000 pés com 10. 6720, 2.000 pés, sob vetor, esquerda 195. Vai ser dado o último vetor para o localizador. Esquerda 195, 6720, é o número 1, senhor? Por enquanto, sim. Sente, aguardando o último vetor, 195 vai voar. Confirmando um ajuste pro 5298? Ajuste em Salvador, 1097. 1097, obrigado. Da trip, redução para 210 nós, 210. Reduzindo 210, trip 5218. 212, boa noite. Desce ao 060, chegada a Mari. Cono 884, sou vetor, vai manter a presente pro limite localizador. Mantenha presente pro limite localizador, 184. 35218 para o nosso sequenciamento, vai curvar à direita, na proa ONU 65, limitado por 10 milhas após Duna. Alô, 317 para pushback acionamento no portão UNO 1. Portão UNO 1, aprovado pushback acionamento, da 3197, Mitax. Leve pushback, da 3197. Solo Salvador, trip 9425 para táxi, autonomia de 4 horas, no POB 48, alternando Salvador. Copiado, trip 9425 autorizado táxi via pátio principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera pistola 0, destino 0 no 7. Ponto de espera pistola 0, chame torre 1 no 8, principal 612, 9425, tenha um bom voo. Táxi, ponto de espera torre 186, obrigado, boa noite. 6720, WebJet, esquerda, 140 para o localizador. 140 para o local 6720. Cono 884, reassuma a navegação na proa de Duna, desça para 2000 pés, reporte estabilizada. Proa de Duna, desce para 2000, 5218, mantendo a proa, pode descer para 2000 pés e aguardar a proa de Duna. Poxa, eu vou estar até estabilizado aqui no LS, o 5218, vai descer para 2 no pé e na proa 60. Copiado, vai manter a proa, vai seguir o taco 12 horas, 6 milhas, é um Boeing 738. Veja. Controle Salvador, boa noite, eu vou na 776, informação whisky. 070, vou na 776, chegada Mari. 70, na chegada Mari, gol na 776. Reassuma na proa de Duna, seguindo o tráfego anteriormente formado e reportando estabilizado. Proa de Duna, 5268. 6728, WebJet, 2000 pés, reporte estabilizado em LS. Hoje vai reportar estabilizado, 3662, redução 220 nós, desça para 3000 pés. 3220, 3662. 6728, corrigindo 6720, que está próximo aí no marcador externo, completa a aproximação, torre 186. Completa 186, 6720, boa noite. Torre Salvador, boa noite, objeto 6720, vai uma milha para o externo, baixar travado, visual. Web 6720, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. De novo, approach, good evening, this is Papa Tango, Mike Papa Papa, descend, crossing certified level 350, certified level 170. Good evening, Mike Papa Papa, descend, flight level 080, and reduce your speed to 250 knots. 080, and maintain 250 knots, Mike Papa Papa. 9425, decolou 35, chame o controle 120, decimal 80. Decimal 8, obrigado, boa noite. Mota 317. Temos a bordo 167, 4 horas, ao pé da cabina. 425. Confirme lá, controle, Salvador. VIP 9425, boa noite. Boa noite, lá 425. Sobe ao 200, sai da Arbor. 200, Arbor. 9425. 728, Web Jet, para o sequenciamento, para o espaçamento, esquerda, proa 040, limitado pelo localizador. Sobre sensores, esquerda 040, limite a bordo, Web 67. O 5218, a aeronave assim está 5 milhas com 60 de grau, tem condição de reduzir para 160? Poxa, a gente está estabilizado no LS, vamos reduzir aqui então para 140, ok? Para tranquilizar o companheiro aí. 150 se for possível, para a gente não ter que vetorar muito a aeronave de trás. Então, poxa, 150. Trato. Boa noite, 84, torre 18-6, compôs. 18-6, bom serviço, 8-84. Oi, Salvador, boa noite, bom 8-84. Crescimento, só vai manter a presente pro limite ao localizador. Pode descer para 2.000 pés. Mantenha pro limite ao lock descendo 2.000, 3.662. 1-8-4. 1-1-2, desça ao nível 050. 6212, descendo para o 050. 5218, mantém agora 150 nós. Grato pela colaboração, 5218, aguarde transferência junto à torre. Oxi, guardando. 728, redução para 1809, 180. Ave, 670, boa noite. Torre 18-612A. 18-6, até a decolagem, obrigado. O 6728 vai ultrapassar o curso localizador, após será vetorado para interceptá-lo. Final 03603, vai iniciar. Falou, Salvador AB 6720. 1219. Falou, Salvador AB 6720. 6720. Boa noite, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 10, 6720. Alfa Juliette para o 10, 6720. Baixa. Torre Salvador, boa noite, Alta 3197, no ponto de espera pronto. 3197, boa noite, mantenha o ponto de espera. Boa noite. Siga para 3.000 pés, gol no 776. 3.000 pés com 1.017, gol no 776. É 212, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 7. 2.000 pés autorizado, 1.017 no altímetro, chuné 6212. A 3.662 irá ultrapassar o curso do localizador, após será vetorado para interceptá-lo. O tráfego procede para a sua direita, 2 horas 5 milhas com 160 de ground. É um Boeing 738. É, 160 de ground aí? Sim. Deixar um pouquinho o brilho do passivo, 1-8-4. Presente proa, dá o maior espaçamento após sua reação na proa de duna. Tá ok, mandei a proa. Controle, boa noite, Aldan 3603. Boa noite, 3603, 340, vigilância. Autoriza a proa de lenda. Após 2.000 pés, autorizada a proa de lida. Ok, obrigado. Estabilizado, Web 6728. 6728, complete a aproximação, torre 18-6. Boa noite, obrigado. Ono 776, 210 de indicada, corrigindo de grau. Reduzindo 210, nós gol, Ono 776. Na 3662, reassuma a navegação na proa de duna, reporte estabilizado. Duna, reportar na 3662. Noite 84, solo 41, direita no 219. 219, obrigado. Salvador, é o gol no 925. Prossiga, senhor. Boa noite, senhor. Nós estamos com a DLA desse voo, esse voo era mais cedo, para as 23 horas. Você tem algum recebimento de DLA, não? Tá firme, nós recebemos a DLA, vamos passar a cópia novamente, mas está tudo certo, vamos passar a cópia novamente. Positivo, então. Achamos que foi em 5 minutos, então estou recebendo aí a documentação, já são para a cópia. Gente. Nono, gol, ONU 884, livrou a pista na sua escuta. Gol 884, autorizando Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, 09, Gol 884. Mike papapá, para o seu cancelamento, vai com vai esquerda, atua 360, limitado por 20 milhas. Head 360 for 20 miles, Mike papapá. 20 miles, 20 miles. Roger, papá. Gol no 776, para o seu cancelamento, mantenha presente proa, o limite, o localizador. Vou manter a proa, limitado o localizador, gol no 776. Controle ao Chané 6212, descendo para 2000 na proa de Duna, 8 milhas agora, autorizado ILS? Autorizado, o 6212, reporte estabilizado. Câmara estabilizada, o Chané 6212. Checar o equipamento, aguarde a pista livre, Web 6728. Então, a aeronave que o P7 está passando Duna, com 60 de grau, já ergou de 320. Gente, iniciando redução de velocidade, o Chané 6212. Localizador, o TAN 3662. TAN 3662, torre 1862, é bom pouso. 86, boa noite. Boa noite. 0 grau, 05, nós. Livre pouso, Web 6728. Check trem de pouso, Web 6728. Baixar travado. Sim. Gol no 776, para interceptar o localizador, vai curvar a direita na proa 50, nessa proa está autorizado. Direita 050 de proa, na proa autorizado LS, gol no 776. Mike papapá, to intercept localizer Costa, right heading 050. Descent 2000 feet, QNH 1017, report established on localizer Costa. 050 to the right, descent to 2000 feet. And we'll report stabilized ILS runway 10, Mike papapá. Fez 197, observe tráfego na curta, ali mantém após, agilizando as manobras e preparando-se para a decolagem imediata. Gente, outra 397. Perdão, eu não copiei. É o Gol qual? Golf, Oscar, Yankee. Posição 1, toque principal. Golf, Oscar, Yankee, prossiga. Solicito autorização de reboque para o pátio 12, área remota, por gentileza. Do portão 1 para o pátio de remotas ou remoto do pátio principal, senhor? Remota do pátio principal 12. Gente, para o remoto do pátio principal, o senhor está autorizado a tirar a aeronave da posição. Aguarde para o início do reboque, Golf, Oscar, Yankee. Certo. Vai, escuta. Ok, continue a aproximação, aguarde o início da rolagem da companhia. Check trem de pouso, vento 130 graus, 07 nós. Eu estou baixado e travado, 3662. Gente, aguarde a pista livre. Agora tem alguém na pista? TAN 3197, livre decolagem 10, vento no 30 graus, 07 nós. Livre decolagem 3197, iniciando a presente. Oi, Juliette, obrigado. Duas milhas do marcador externo, desloca o campo. Gente, a Chané 6212, continue a aproximação, número 2 para pouso. Aguarde autorização, reporte trem de pouso, baixar travado. Camará embaixo da vara, aguardando, ciente como número 2, 6212. confirme. Voo 1776, interceptou o localizador. Complete a aproximação, espera transferência, 1776. Vou olhando, 1776. Salvador, boa noite, Sam 3258, a nossa informação é Whisky. Boa noite, 3859, vai descer para o 50 na proa de Itape. Proa de Itape, descendo ao 50, 3258, para. Decolou 47, chame o controle 120, decimal 80. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, 3197, cruzando 1100 metros. Boa noite, 3197, suba ao 380, saída da EL. 380 da Elta, 3197. Yankee, condições de continuar com o pushback, está ingressando o pote 3? Afirmativo, senhor. Estamos no, saindo do, da pote 1 agora. Está copiando. Então, por gentileza, ingresse no pote 3, libere entrar, ingresso via alfa. Após o senhor ingressar totalmente no pote 3, eu autorizo o seu reboque. Eu vou na sua frente, assim que o senhor ingressar no pote 3, autorizar o web até o portão 4, ok? Afirmativo, senhor. Objeto 6728, existe um tráfego da Gol sendo efetuando pushback, irá efetuar o pushback até o pátio 3. Assim que eu mesmo ingressar no pátio 3, com segurança, o senhor está autorizado o ingresso no pátio principal, portão 04, objeto 6728. Assim que a aeronave Gol iniciar no 03, está autorizado no 04, 6728. Negativo, senhor. Assim que o aeronave da... Só um minuto, por gentileza. O Golf Oscar Yankee, confirme, o senhor vai ingressar a aeronave na taxiway Índia, negativo, parte 3, é isso? E para passar, use o approach speed. You have traffic 12 o'clock, 7 miles, 140, speed ground. Firme, negativo mais o parte 3, agora taxiway Índia, é isso? Negativo, senhor. A gente iria para o pátio 3 aguardar para ir para a remota 12, pátio principal. Muito bem, senhor. Então, por gentileza, mantenha a aeronave aonde o senhor está. O senhor está com a retaguarda não para o pátio 3, como foi informado. O senhor está com a retaguarda taxiway Índia. Mantenha a aeronave aí e aguarde para o início do reboque. Positivo, senhor. Objeto 6728, autorizado ingresso, portão 4. Portão 4, 6728. Paulo, boa noite, está 3662. Boa noite, 3662, segue o WebJet, ingresso Juliette, portão 08, tá 3662. Segue o Web, Juliette 08, 3662. 3862, bom pouso. 18, obrigado, até mais. China 6212, solo 50, direito 1219. Autorizado, livrar direito, chama um solo em 1219, o China 6212. Torre Salvador, voo 1776, 4 milhas para o pouso, trebaixo travado. Gente, voo no 776, aguarde 5 segundos. Olhando.